Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra que? De que serve essa onda que quebra no vento da tarde? De que serve a tarde inútil? Paisagem. Pode ser que não venhas mais, que não venhas nunca mais. De que servem as flores que nascem pelo caminho? Se o meu caminho sozinho é nada. De que ser